André, 514. Prossiga. Autoriza um desvio à direita, entrou a 070, deve ser por aproximadamente 20 minutos. Livre desvio após Boa Duna. Então, 3514. Sua aluna escuta do seu 3217. 3217, Pátio Índia, ponto espera chame em torno no 86. Pátio Índia, 186, seu 3217. Patrono 44, aguarde. Patrono 4, chama Recife, 2005, secundária 2545, obrigado. Até a volta. O 925 mantém a Cidade Juliette. Olha a Cidade Juliette, o 925. 925 agilizando Juliette, portão 01. 01 pela Juliette, 925. Azul 4206, aciona a identificação, desce para o 050, chegando a Mari. 050, chegando a Mari, identificação. Contra patrulha 03. Então, 3514, desce para 2000 pés, ajuste no 020, reporta estabilizado. Desce para 2020, reporta estabilizado, 3514. Web 5729, controle. 6400, passa também de 700. Web 5729, contato radar, sobe e mantém 360, voa Leda da presente. Sim, ativa, 360 na voa Leda, 5729. Azul 4206, direto ITAP. Direto ITAP, 4206. Controle Salvador, patrulha 03. Patrulha 02, prossiga. Patrulha 03, senhora, está decolado do Graer, está com pronto Simões Filho, vai manter baixa altura em patrulhamento na ocorrência na 324, sentido feira, faça no máximo 20 milhas. Gente, patrulha 03, mantenha-se em condições usuais, ajuste no 020, escuta do controle Salvador. Manterá a escuta do controle Salvador, o 03. Siga. Permanece com o transporte 0277. Patrulha 03, Não recebo transponder, nem modo alfa, nem modo charge. Está acionado 0277, confirme. Acionado 0277, o patrulha 03. Trapo, comandou. Botar a equipe 524. Equipe da FIA, 43, posição 3. Autorização, monte lá. Tente número 2 para a cópia, trip 5241. Patrulha 03, controle. Informa o tipo do equipamento e o tempo de voo. Número 3, aguarde. Aguarda. Voo no 013, copia. Voo no 013, São Paulo aprovado, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Peslu 16, após conforme rota do plano. Transponder 5506, controle 120, decimal 80. Na 6210, aciona a identificação, desce para o 060, direto o ITAP. 060 na proa, ITAP, 6262 na terra. Azul 4206, desce para 3000 pés, QNH 1020, direto Duna. 3000 Duna, 4206. Uno, Motos Claros, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, direto Retol, DCT. Transponder 5471 no controle 1208, aguarde para cotejar. Copiado 101 no Galeão 3 horas, azul 4144, Índia, ponto espera, chame torno no 86, ajuste no 020, por favor. Papatango Kilo, Quebec Serra, controle. Quilo Quebec CR, forma o estimado do pouso. Objeto 5729, chama Recife 1251, no alterno 3325. 250, 325. Bruno, letra 3, 5, 1, 4, estabilizado, e ali é. Letra 3, 5, 1, 4, chama a torre 1, 1, 8, 6, bom pouso. 8, 6, obrigado. Azul 4206, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3 mil, chama estabilizado, 4206. Zona 2-2, aciona a identificação, desce para o 050, chegada mágica. Oi, Salvador, muito boa tarde, Tan 3628. Tan 3628, aciona a identificação, desce para o 050, chegada mágica. Desce até o 050 na Mari 628. Da Bridge, eu peso Luno 6, 5476, transponder 1208, controle. Com nível 360, decola da 10, da Elle da Bridge, controle 3108, transponder 5476. Bono 755, via peso Luno 6. Peso Luno 6. Bono 755, correto, chame pronto. Voltará. 2600 para 360. Azul 4144, contato radar, sobe, mantenho 360, saída da El. Da El 360, 4144. Confirme estacionamento, Lima, Quilo Bravo e pista de decolagem. Afirmo, Chané 6210. 41 na escuta, o senhor chamou para acionar? Já para o custo é como mensagem. Não protegeu, abaixou. Autorização, mas precisava de dentro, debaixo da 10, chegou a bola, confirma, retorna, pode tirar. O quarto seccional transponder, controle 208, está pronto para o custo de acionamento. Ah, ok. Livre acionar chame táxi, trip 5241. Tá livre, tá? Trip 5241. Dois, cinco, um, três, três, dois, cinco, três, dois, um, sete, bom final de semana. Copia. Lima, Quilo, Bravo, Valença, 060, decola da 17, curva direita, perfil de saída da EL após direto, 5512, o transponder 1208, controle. Lima Quilo Bravo, só corrija o transponder para 0126. Quilo Bravo, protejamento correto para acionar, chame a turma 186. Sabatango, Quilo, Quebec Sierra, desça com referência individuais, frequência livre. Tá 3-1 no... correção, tá 3-5 no 4, Alfa, mantenha a cidade Juliette. Alfa, mantenha a cidade Juliette, 3-5 no 4. Mari. Descendo para o 060, chegada a Mari, acionada a gente, volta 3 aqui. 7722, aciona a identificação, 10 para 070. Chegada bom, fica 2 para 2, 50 nós, é o número 5 na aproximação. 070, Azul 4144, chama Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325-4144. 4, obrigado, boa. Estabilizado, Azul 4206. Azul 4206, completa a aproximação, chama a torre 1 no 86. 86, boa tarde. Minha 210, confirme livre restrição de 5 mil unidades, senhora? Livre? Livre, pode descer até 2 mil? Desce até 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, eu chamo 6210. Até 2 mil, no ILS eu chamo estabilizado, 6210. Juliette 0, portão 10. Você passou, Juliette 10. Na posição 8, gol 1755. Gol 1755, aguarde. Guardando. Tantan 3628 está livre também na restrição intacta. Tantan 3628 foi autorizado e descido até o 050. 1755, libera sua nave, chame táxi. Atara táxi, 755. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, acione código 0150, 1.500 pés, direto rotatória. Autorizado 500 pés, Romeu Fox Lima. São 3628, desce para 2.000 pés, QNH 1020. Considere altitude unitada e autorizado ILS, reporte estabilizado. 0202 mil pés, abordará estabilizado, 3620. Seu Xaner 6210, intercepto localizador, mais meia milha pegando o glide slope, desloca o campo. O Xaner 6210, completa a aproximação, chama a torre 1 ou no 86, confirma. No 86, muito obrigado, bom final de semana já. Muito boa tarde, voo 9925, boa tarde, Brasília, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída arbor, eleva, curva direita, peso Luno 7. 5475, o transponder, 1208, controle. Afirmativo 360 autorizado para Brasília, decola do 10, perfil da posta, não eleva, primeira curva à direita, decola do 10. 5475, transponder, controle 208, voo 9925. Voo 925, aerovia, peso Luno 7. Afirmativo, peso Luno 7, voo 9925. Voo 925, correto, chame pronto. Chama lento. Voo 9725, 2 horas e 5. Gente, gol no 755, pátio Índia, ponto espera torre 186, ajuste no 020, bom. 020, Índia, pátio, quando pronto, torre 186, 755, obrigado, bom trabalho. Descendo para 3.000, ajuste no 020, não é considerar a altitude em tap, gol no 3.000. Web 6722, desce para 4.000 pés, ajuste no 020. O objeto 6722 copiou o controle? Webjet 6722, controle Salvador. Web 6722, desce para 4.000 pés, QNH 1020. 0020, Patrícia. Tango, Whisky, November, November, prossiga. Whisky November, November, chama o Centro Recife, frequência 12685, alterna 1288 e 1251. Uno 2685, 1288, 1251. Uno 013, livre acionar chame táxi. Solicita voar na proa de Duna para evitar formações. Uno 395, livre desvio, acesso ao tráfego 12 horas. Uno 1 milhas, está indo para o mesmo destino e o senhor irá segui-lo como número 2 na aproximação. Gente, mantendo agora 240 nós, quer que reduza? Vou no 395, inicialmente mantenha e após irá ser solicitada a redução. Gente, mantendo a presente velocidade, vou no 395. 76722, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite um longe. Direita 230, limite um localizador na 7322. Posição antes da Juliette, 6210. Santo Campo à vista, 3628, atenção. Atenção 3628, completa aproximação, torre 1, 186. 186, muito obrigado, até daqui a pouco. No 395, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado ILS, voo no 395. Paulo Salvador, voo 9.95, retornando. Voo 925, prossiga. É a subida que a senhora pagou pra gente, a subida Adolfo, o nosso destino é Brasília. Poderia confirmar? A gente vai sentido contrário, até 108 milhas e retorna. É só confirmando, comandante, eu paguei Arbor, ok? Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, e o senhor cortejou Arbor Elefa, Arbor Elefa. Voo no 925. Foi entendido a Dulce. Se foi cotejado a Dulce, a senhorita deveria ter nos corrigido, mas tudo bem. É, nós estamos modificando para Arbor. Ok, ciente, gol 925, Arbor Elef, ok? Ok. E... próximo a Juliette, 6210. Oceano é 6210, ingressa via Juliette para o portão 04. Qual é então? Mantenha-se da Juliette, seu portão de controle ocupado, ok? E redução para 1709. Reduzindo, voo na 3A. Porto, ok? Obrigado. Sim, mantenha-se da Juliette. Webjet 6722, informa a velocidade indicada. 180. Webjet 6722, reassuma a navegação da proa de Duna. Confira a posição. Duna. Proa de Duna, 6722. Boa tarde, controle. Gol 755, cruzador 1000. Gol no 755, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. Direto Leda, 360, gol 755, obrigado. Web 6722, desce para 3.000 pés, QNH 1020. 3.000, autorizado ILS X-Ray, confirma? Autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, irá segui-lo como número 2 na aproximação. Está reduzindo a 160 nós, autorizado ILS X-Ray, WebJet 6722. Bom, no 395, estabilizado no localizador avistado. Gol no 395, completa aproximação, torre 1186. 1186, boa. Gol no 925 para o pushback, estacionamento no 21. 25, aguarde. Aguardando o sensor. Siga.